chega a princípio e fim. Encontrou o lugar em mim, a luz brilhou, iluminou. No alto monte ele me colocou. E o ômega, princípio e fim. Encontrou lugar em mim. A luz brilhou, iluminou. No alto monte ele me colocou. Caiu 1000 à minha direita, não vou ser atingido. 10 mil à minha esquerda, não vou ser ferido. Caiu 1000 à minha direita, não vou ser atingido. 10 mil à minha esquerda, não vou ser ferido. No.